irmão. Salve, boa pra nós. Então, as Power Gel já tá no pente? Aí, moiô, os Rocan tá descendo em 16. Espera. Hoje nós tira você desse inferno. Então, aquele velho lá já era. Tempo alugado, missão cumprida. Tamo junto. Não me escondo, tô aí do barraco ao apartamento. Rua de terra, avenida, vielas e becos. Eu sou o pesadelo que mesmo preso tira seu sono. Ponto final na vida do verme que tenta subir o morro. Sou a bala que mata quem mata alguém sem aval. Numa atitude isolada levada pelo pessoal. Sou a sentença de morte do pedófilo maldito, do estuprador safado, do provado talarico. A voz no diretinho com resumo da caminhada. É bala na cara. Sou o retrato falado, entrevistado, algemado. No homicídio do político metralhado no carro. No filme de um mocinho, morre na cena. Tentando salvar a princesa, batido de ponto 40. Não queira ser o Superman quando eu tiver com a 9 na cabeça da Los Nene. Pra tomar da sua tamarão e cada um na sua função. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Sou vapor na atividade, fechadão com a lojinha. Sou campana com ratinho que avisa a entrada da polícia. Eu sou gerente que sabe conduzir a caminhada. Disciplina que dá área, sintonia da quebrada. Humano que observa a movimentação do banco, que transforma em sucata velhos caixas eletrônicos. Quem grava sua senha com a câmera instalada também tira o saldo da sua conta bancária. Aquele encapuzado que com kits sem diário queima o biarticulado. Resposta pro estado. Rugado pra dar XT que alveja a base comunitária. Puxa o pino da bolinha, capota a força tática. Um dos 20 de R15 que invade delegacia. Polícia não acredita o resgate da quadrilha. Do pré-pago eu negocio com o engenheiro. A quantia em dinheiro, sem sangue no cativeiro. Cada um na sua função. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! Cada um na sua função. Cada mente uma intuição. Quem é? É o crime! É isso mesmo aí. Salve a todas as quebradas do Brasil. Disciplina é a chave. Cada um na sua função. Dum dum. Facção Central.